descer sobre vós o Espírito de Deus. Recebereis poder para testemunhar do amor de Jesus pelas nações e contemplarás as suas maravilhas. Ao descer sobre vós o Espírito de Deus, recebereis poder para testemunhar do amor de Jesus pelas nações e contemplarás o seu poder. Sentir o teu mover, toque em mim, Senhor, com teu Espírito. Senhor, derrama agora o teu poder, pois meu coração já está em ti. Ao descer sobre vós o Espírito de Deus, recebereis poder para testemunhar do amor de Jesus pelas nações e contemplarás as suas maravilhas. Ao descer sobre vós o Espírito de Deus, recebereis poder para testemunhar do amor de Jesus pelas nações e contemplarás o seu poder. Pois meu coração já está em ti.